diz que o Senhor chamou, eu sou um daqueles que separou pra ser profeta, pra ser usado. Eu sou um daqueles que o mundo não matou, um daqueles que conseguiu manter o chamado, manter resposta, sempre sim, minha resposta é sim para o teu reino. É sim, minha resposta, sempre sim, minha resposta é sim para o teu plano. Aconteça o que acontecer, sou um daqueles que o Senhor chamou, eu sou um daqueles que separou pra ser profeta, pra ser sou um daqueles que o mundo não matou, um daqueles que conseguiu manter o chamado, manter resposta. É sim para o teu reino. É sim minha resposta, sempre sim minha resposta. É sim para o teu plano. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Música.